o de lá. Deixa o cavalo correr pra nós chavear. Deixa o dinheiro render pra nós desfrutar. E se aquela louca aparecer, eu vou mandar lá. E se a outra louca responder, acho que eu vou colar. Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis me dar. Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis pra. Já cansei de chorar demais por ela nem me notar. Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funcionar. Então, só pra confirmar, hoje eu vou colar, vou comer e abandonar. Só pra ver a puta chorar, então, só pra confirmar. Hoje eu vou colar, vou comer e abandonar. Só pra ver a puta chorar. Ela ficou sabendo, rolou boatos na favela. Que agora nós tá famoso, as gurias amam nossa presença. Ela acha cativante a vida do funk que nós leva. Nos acessos nós que representa, sonho das princesas. Eu passei de perdão, ela avistou de longe, eu tava embrasadão. Ela dançando no baile, pra quem não queria, hoje quer ibope. Pra quem não queria, que as menores. Eu passei de perdão, ela avistou de longe, eu tava embrasadão. Ela dançando no baile, pra quem não queria, hoje quer ibope. Pra quem não queria, que as menores tá forte. E segue o baile, tá suave. Dinheiro na mesa e na garagem, só na vida. Ela do lado, pensa maldade. Deve tá se exibindo e tá com celebridade. Só ouro no pescoço, cê capa tá na minha quebrada. Pelo ronco do carro, já sabe que a nave é muito cara. Tô no seu condomínio, pode vir conhecer minha casa. Aqui vai ter de tudo, piscina e as melhores garrafas. E segue o baile, tá suave. Dinheiro na mesa e na garagem, só na vida. Ela do lado, pensa maldade. Deve tá se exibindo. Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis me dar. Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis pra. Já cansei de chorar demais por ela nem me notar. Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funcionar. Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis me dar. Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis pra. Já cansei de chorar demais por ela nem me notar. Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funcionar. Então, só pra confirmar, vou passar de conversível, sei que vai lembrar. Quando cê me dá banada, eu juro, tchau pras puta. Vai ficar na lembrança, sabe que eu tava lá. Quem sofre nunca esquece, eu maltrato as malucas. Na Porsche, mostra o que você sabe fazer, vai. Que todo mundo sabe que cê é profissional. Quando nós passa, ela esposa. Nós deixa elas passando mal. Na Porsche, mostra o que você sabe fazer, vai. Que todo mundo sabe que cê é profissional. Quando nós passa, ela esposa. Nós deixa elas passando mal. Gelo de coco tá no copo, whisky tá na mente. Meio inconsequente, às vezes nem penso na gente. 10K em cima da mesa, minha maior certeza. Depois do meu baile, te trombo pra saideira. Nós dois fazendo fumaça, carburando flash. Talvez eu não preste, mas fala a verdade. Posso não ser o melhor pra você, mas na cama eu deixo um pouco de saudade. Pode ficar até mais tarde, ama dormir com a minha blusa. Vi um branco, frios e uva, ela me usa e na abusa. Diz que assistiu as minhas lutas, gosta de sexo bruto e tá na minha busca. Não me acha não, me procura na madruga. Sou da rua, não me acha não, me procura na madruga. Sou da rua, não me acha não, me procura na madruga. Sou da rua, não me olha, acha mas não. Olha aí, muito dólar tá se convertendo. Da favela eu vi, já sofri, por isso sustento mesmo. Eu não me convenci que essas loucas se jogam com força. Hoje eu tô de meca, trouxe as quadras que o clipe é na zoa. E tô batendo um feed, tá de amor, vivendo a vera. Nem vai se exibir que isso aqui já é atitude certa. É vida demais quando o relógio bate a hora certa. É o filho da noite, essa te ama, que é quem conta a vela. E tem que ter dinheiro. foi difícil pra ela tá, mas nunca quis me dar. Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis paz. Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar. Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funcionava. Sempre então, foi difícil pra ela tá, mas nunca quis me dar. Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis paz. Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar. Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funcionava. Então, só pra confirmar.